E aí, como você imagina que ela seja? Bom, eu vejo ela assim, ó. Eu vejo ela da forma mais natural possível, tipo sem essas tretas de dólar e combustível. Sou fã do seu jeito misteriosa. Nossa vida é um jardim, ela leva cada rosa. Não sei qual é a sua idade, não sei se gosta da mentira ou da verdade. Querida, sua beleza detona a riqueza, tipo quando transforma amores em saudade. Vai saber se ela gosta da terra, sem cara feia. Ela passeia entre a ceia e a guerra. Aparece em espelhos, tímida, divertida, vestida de branco com detalhes vermelhos. Lágrimas, nada mais. E o que seria dessa guerra se não houvesse a paz? O que seria do verso sem a rima, do azar sem a sorte, da vida sem a morte? Ela vem, traz lágrima, leva o ar do diafragma. Sem convite, deixa zero grau magma. Calculista, raros os tiros perdidos. Diarista, caros são seus pedidos. Talvez ela queira sua vida, ou talvez só um encontro e uma leve sequela na vinda. Misteriosa, audaciosa, perigosa, muita rosa e uma pergunta ainda não respondida: como é seu gosto, qual é seu rosto, onde é seu posto e qual a hora da partida? Por que do Fosco? Mas por que ele? Mas por que ele? Que levaste da minha vida fria, deixa a revolta, a sensação sem chão. Mas não tem volta e a questão não é opção. Lamentação é tudo que ela não quer ver. Lamento são tudo que ela vai trazer. Podia ser só ponto final da caminhada, destino, porto seguro, a linha de chegada. Lágrima que escorre, a palavra calada, o querer e não poder, a decisão mal tomada. Escuridão, ausência, o arrependimento, o perdão na presença conforta o pensamento. Modo de pensar, mudar eu já não posso. Todo pesar, apesar de não ser tudo nosso. Prematura, tardia, proposital, a revelia. Valia tanto e você vem subtrair. Pessoas más ficam e as boas vão. Sem tchau, nem bilhete ou razão de partir. Se o corpo padece, então brindemos a obra. Imortal é o verso porque o futuro cobra. Aos olhos dela sou mais uma obrigação. Ela vem pra por fim, mas pra mim é continuação.